pai do pop! Essa não, covarde! E aí? Quero saber de uma vez, se adianta, meu Deus, espera. Gente, obrigado. Desculpando aí pelo pequeno atraso aqui, um pequeno problema. O nosso notebook, mas graças a Deus, com o Bob Saudade, está bem servido de DJs, DJ Paulinho Boy, DJ Daldo e DJ Neto Saudade. E a gente chega para acomodar a partir de agora. Um abraço pra galera do Popaganha, assessor da Câmara Municipal de Benevides. Bora! Vai, chegou! Quero saber de uma vez, Pop Saudade. Meu Deus, espera alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Bora, Benevides! Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. E aí? Agora só quero saber, por favor, onde está. É pop. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. Esse casal que sempre dá no apoio com a gente, obrigado Carlinho, obrigado Edilene. Pode amar no tiro, hein? Também o Alcinja aí dos amigos separados. Chegamos junto, meu irmão, pra curtir o Pop. Vai! Quero saber de uma vez, se adianta, meu Deus, esperar. Se foi me fazendo chorar. Pop Saudade. Dica, dica, dica, dica. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está DJ Paulinho Boy. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus. Japonês e Suelen, o casal do Pato Macho. Agora é Pop Saudade. Só de Brejara, Mega Fabiola, Fabiola Stas. E também o DJ Alan, ele o seu grande amor. Bora, meu irmão! Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Papá chegando agora! Vai! Mega tá Fabila. Carente de amor. Ela tá carente hoje, olha. É como eu estou. Venha me fazer pipilu. Minha grande amiga, minha querida. Márcia Correia. Irmãzinha do Patrão da Ego Promoções. Agora aqui no apoio do Pop Saudade. Obrigado, querido. Um forte abraço. Equipe Rasga Dinheiro. Miau, miau, miau, não atrapalha agora. no céu me seja testemunha, porque 14 dúzias de gato tem 1.500 pares de unha. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato. Alô, Neneco, aqui é o cacique cara de pau. Ora, faz o seguinte, mano, né? Libera aí um vale para o nosso querido amigo Paulinho Boy, que ele tá liserone, olha. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Meu amigo de longas datas, meu irmão, camarada, Gino da GDA. Alô, Gino! Paulinho Boy, o covarde da saudade. Meu pensamento longe vai, essa lágrima que cai, já não dá pra segurar. Saudade de você, amor. É saudade de você. Pop! É saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão. O Jorgeiro Denilson e também o Santos Dumont. Toda a rapaziada aqui curtindo, obrigado. E você tão longe está. É saudade. Alô, Camila. De você. As nossas favoritas em peso, obrigado, meninas. Hoje vieram as quatro, olha. As duas louras e as duas morenas. Leia Lacrasa. Pop Saudade. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Ele é o Jordão de Deus. Esse cara é perigoso, hein, meu irmão? Saudade de você. É da Liscona aí pras favoritas. Cuidado, hein, meu irmão? De saudade de você. De saudade de você. Aí, Neto! De saudade de você. Estou chorando. Se em algum lugar E aí? Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédio, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor está me chamando. Essa é muito carinho também, gente. O nosso agiro camarada Cabo Leon, lá do Teloné, tá aqui com a gente, Leon. Um abraço, hein? Vamos lá. É pop. Nosso Senhor quando eu a ela disse, lindas flores estão ornando a ladeira e a planície, e eu já não quero nada, sinto a vida já virando. Top Saudade 3D, a super máquina do tempo. Da grande amiga Donata, aí do Donatas, vá, bora Donata. Tô maluco. Galera de Santa Maria do Benfica. Está me chamando. Pop Saudade. Pop Saudade. Nosso Senhor. Vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Aí, ó, o Cid confirmado, Pop Saudade. Dia 13 de julho, tradicional festival da Goi, São João de Ibirabas. 20 anos de tradição, Pop Saudade, vou lá. Ela não vai ficar. A Mega já falou que ela vai no 120. É o mínimo, né? Ela precisa. Eu sei. Irmão, aí corre. Não posso mais prendê-la aqui. Alô, Mega! Não quero insistir em vão. Porque Pop Saudade 3D quase me mata. Se me tiver. Família Guimarães aqui com a gente, também, obrigado. Pop Saudade. Vai! Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo. Parabenizar minha produção aí, gostei do cenário, hein? O cenário tá só filé. Mas a nave tá apagada, hein, meu irmão? Vai ler. Te liga. Os sonhos meus. Que posso fazer? Pop Saudade. Ela partiu. E avisa, amigo, é. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Pop Saudade. A super máquina do tempo. Mas é eu tenho medo. Você,

Paulinho Boy. E aí? Eu só queria ter você pra mim. Gordinho gostoso, olha Gordinho. Mesmo assim, como você é, não importa o que os outros irão dizer. Gordinho gostoso. Pra minha mulher, vai. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. Simbora, e fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos. Em primeiro lugar, a gente sempre, a gente agradece a Deus. E claro, evidentemente, a todos vocês que chegam juntinho hoje para recordar aqui em benefício o nosso muito obrigado, tá bom, gente? Sintam-se à vontade. Pop Saudade, hoje aqui no Lagrão. Daqui a pouquinho o Badudinho lá na Terra Firme. Vamos junto! Super Máquina do Tempo. Ah, amiga Marcela, bora Marcela. Tá curtindo o Bob. E a Marcela? Pop Saudade 3D. Atenção, Dona Neia, Lacraus, dá um chega aqui com o Luiz Promoções. Eu não posso esquecer, a gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, a saia cada vez mais linda, subia a minha atenção e numa festa de arromba eu te dei no coração. Você ainda tem o céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem o céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Cabo Leão, tá com a gente. Tô com o bichinho aí do Tenor, né? Hora favoritas. Hoje tá completa. As duas louras, as duas morenas. No caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul. E o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso? Ali, Neto, Cabo Leal já confirmando a presença segunda-feira. Lá no Bar do Bar, né, meu irmão? Sucesso total. DJ Neto, DJ Alan. Os vários DJs convidados. Aquele beijo que eu te dei. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. Você ainda tem. Bora, Márcia! Minha amiga Márcia! Tá viajando aqui no pau, pera! Aquele beijo que eu te dei.

você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Nosso amigo Betinho Saudade, está com a gente, mano Betinho. E meu amor te entreguei. Já morei, já sou ela, hein? Nosso cajado. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você. Meu amigo Louro do Baguari. Ei, Louro. Minha amiga. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Vamos lá! Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida. Sem jeito e chorando. E a mulher ciumenta, cara. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca. Com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora pra sempre. Bom, muitas vezes é o disso, obrigado, gente. Porque como diz aquele ditado, quem ama de verdade também sente ciúmes. Porque na verdade o ciúme nada que mais que a proteção de algo que você gosta, que você dá valor. É como diz nessa música aí, né, Muriel? Fala. O amor é a coisa mais linda do mundo. São ciúmes. Ciúmes não existe. Então fala pra ele ou pra ela. Pra poder dizer: tu me ama? Te amo. Tu me ama? Eu te amo. Se você fica com ela, eu vou embora. Cabo Leão! Bora, Leão! Sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora. Triste pra sempre. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. E aí, Benevija? Eu já sei que não te quero. Seu amor. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Pop! Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Nosso viajante, a gente batizou aqui no Pop Saudade. Na verdade, o Carlinho e a Dilene são seguidores nossos de muitas temporadas. E hoje estão aqui no Pop Saudade. A gente tem um carinho enorme. O cara que dá maior valor de viajar no interior. Tá sempre no apoio. Obrigado, Carlinho. Obrigado, Dilene. E o quê? A verdade, nada demais. Essa música, gente, é uma pura realidade. Quem vê cara, não vê coração. Você não sabe nunca que há por trás assim. Meu coração tem guardado muito amor por errada, a pessoa certa que me amar. Meu amigo Cleiton do Calachão, sua esposa. O Alcide aí dos amigos separados. Alô, Alcide! Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Foi sempre assim. Esse amor. Tu sabes que eu preciso da verdade, do meu amor. DJ, o filho da grande amiga Lonata, galera aí do Complexo Lonata de Santa Maria do Benfica, que a gente tem um carinho muito grande. Alô, Leguinha! Seguindo da CL, toda a galera. Se eu mando te esconder num grande muro de visões. Só na época com o Galpão era lá do lado, meu irmão. Vai, Marcela! Mostra como é que faz. Os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada. Marcela falou, Paulinho Boy, agora sou pop. Mudar os rumos da paixão. Foi ele pop. Mas escolheu. Não foi você. Pensão. Não grite calcinha vermelha, é muita onda. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. É, filha. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Você é do covarde? Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer. Quando eu puxo teu cabelo. Ei, Dentinho, aqui é a Vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão, eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete, mete, começa a covardia. As praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Olha, Suelen, o Dentinho tá esperando aquele bolo lá do grupo, olha. Quando você for, ele já tava com água na boca. Recife, o bolo. Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato. Esse cara só falava de bolo a semana todinha. Recife, mas parece DJ Paulinho Boy, coisa lá do céu. O covarde. Vai, covarde. O covarde. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça e a velha linda, que coisa mais linda. Como tem moça aqui, Benevija. Como tem moça. Quando você for até Recife, equipe rasga. Pois as praias e o sol de Recife. A Mega já falou que a estreia da Marquinha vai ser lá no Paraíso das Pedras, olha. Coisas lá do céu. Alô, Mega! E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de barco virado. Obrigado com o beijinho aí do Nonata já. Glórias. Com a gente, galera de Santa Maria do Benfica, nosso muito obrigado. Vamos lá. Que recebe o visitante com os braços abertos. As favoritas da saudade. Cheio de amor. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente em nossos gelões já possa viver. Reginaldo Rossi, esse cara que, possa que foi embora, meu irmão, mas deixou uma verdadeira literatura de músicas belíssimas que estarão marcadas de gerações em gerações. E a gente retorna aqui no Pop Saudade. Reginaldo! Possam brincar. Empresária Fabiola Star, a mulher do Vrá. Soltar seu perfume de amor. É, meu irmão, quando é que vão passar a vinheta pra mim? Alô, Pretinho, maior ninguém. Há 2000 anos atrás, entrou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram. Pop Saudade 3D. A super máquina do tempo. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Cabo Leal tá com a gente. Toda comitiva do tempo, né? Já posso viver. Possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. Pop Saudade e criança. Bom. Tem mulher, meu irmão, que conquista o homem só pelo olhar. É verdade. A mulher do olhar sedutor. Assim, ó! Teu olhar. Ah, esse teu olhar. Vive. Vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Pra quê? Motel! Teu andar. Ah, esse teu olhar. Teu andar, vive a minha cor. Alô, Dentinho. Eu por trás e tu pela frente. Sem. Na Mega Fabiola. Uá! Você não tem coragem de. Olha, o Rony oferece a sua esposa, Dayana. Todas as músicas do Reginaldo. Não me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Esse teu andar. o Alan da Coxinha e também o Rony, da Confiança Roxinde, toda a comitiva, aí do Nonata João, obrigado. Fala, Neguinho! Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Obrigado, japonês, obrigado, Suelen. Amanhã terra firme, vamos lá. Teu olhar. Brevemente, o Pop Saudade de volta lá no Pato Macho. É? Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu andar. Ah, esse teu andar vive a me atormentar. A Lília de Lê, nosso casal viajante. Você tem um andar de gata? Fio. Começa a ficar com pelo oriçado. pensando coisas. Eu te amo, eu te adoro. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. Yeah, yeah! Go more. From you, I drift away. I pray that you. Bora, Bene Vídeo! Anything you want, you got it. Anything you need. Amigo Gino da GDL, bora, Gino! Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you. Super Máquina do Tempo, Pop 3D, Pop Saudade. Nossas favoritas do distrito, obrigado. Hoje tá completo o time, meu irmão. As duas morenas e as duas louras. Sério, Amara, aquele de Benevide, obrigado. Equipe Rasga de Dinheiro. Essa música, meu irmão, a mulherada se rasgava. Era tal da Menudo Mania. Inclusive a Mega convidava, colecionava post nessa época. Tempo que ela brincava de peté. Vá! Vrá! Kiss me tomorrow. Fop Benevich. Saudade 3D, a super máquina do tempo. Da saudade. Dia alô, Machola Amor. Comentinho aí, louvado, louvado. Ele, seu grande amor. Tô discutindo o Pop Saudade, mais uma vez. Ó. Certa da sua recordação.